Caralho, doido. Outro domingo e eu sem ninguém, mano. Vixe, é foda, mano. E aí, doidão? Ó o cara, meu compadre. E aí, como é que tá? Pensei que você tinha me esquecido, velho. Tava fazendo uns corre lá fora, lá. Ó, aperrei. Eu tô de volta aí. E aí, como é que tá aqui? Aqui, mano, é o lugar que eu não desejo nem pro meu pior inimigo, mano. E lá fora, mano, fala aí como é que tá. Ah, o bagulho tá louco, né? E aqui como é que é? Aqui é assim. IPPS, fogo penal aqui por longas datas. Meu habitat natural. Anos e anos sem família, sem amigo. Sozinho no B8, esquecido, sem visita no domingo. Isso aqui não é conselho, nem tão pouco esparro. Apenas a ideia de quem vive onde a vida vale menos que o cigarro. Lá fora eu batia no peito, cadê? Eu sou boca quente. Só que do lado de cá a história é diferente. Como um bicho preso engaiolado pra sociedade dos magnata, tô descartado. Cadeia é pra homem sim, pobre e preto. Aqui só vi dos meus, aqui só vi do gueto. Sei que não sou santo, piedade eu não quero. Também não sou pior que um Juraci, um Maluf ou um Colo de Melo. Cadeia não regenera, é moinho de gente. Se entra sai pior, só pra ser reincidente. Calabouço, senzala, modernizada. Capitão do mata, que maluco veste farda. O barato é louco, não adianta chorar. Mãe não vê, não tá aqui pra consolar. Feliz de quem nunca puxou cadeia na vida. Detenção é como ferida que não cicatriza. Estigma, onde tu chega te discriminam. Aqui é o teste do homem contra o tempo. Até quando eu não sei, mas vou sobrevivendo. Mas me fala das novidades. Da quebrada, como é que tá o mudão na liberdade? A parada tá tensa, a coisa tá feia. Desde que você se foi, a quebrada nunca mais foi a mesma. Sem controle, sem respeito, sem ética. Você aqui equilibrava, amenizava a guerra interna. Moleque novo já quer ser dono da esquina. Mal chegou, armou a rede, pensa que é o Guina. Sinto falta pra carai daqueles tempos que os maluco antigo guiava o movimento. Hoje tá aqui nem cu de bebo, casa da mãe Joana. Nóia bagunça, morador não respeita as crianças. Saqueia varal, na lombra invade casa. Complica a vida de gente digna e discriminada. Pivete aprende a lei da rua cada vez mais cedo. Sangue frio, calculista, não sabe o que é limite ou medo. Tudo afoito, metido a bicho solto. Qualquer coisa puxa, engatilha e mete pipoco. As comadre de nove engravidando pra carai. Vagabundo faz sai fora, vários filhos sem pai. Pior é saber que não foi o último nem será o primeiro. Menos um na trincheira é menos um guerreiro. Mais um maluco em fim de carreira. Mais um atrás da muralha. Menos um guerreiro na trincheira. Menos um aliado na quebrada. Mais um maluco em fim de carreira. Que malandragem é essa que não respeita a própria quebrada? No nosso tempo, moleque novo com nós nem andava. Fumava um, na moral biritava, sem incomodar ninguém, comunidade considerava. Vagabundo respeitava as caras. É, meu parceiro, as coisas mudam, o tempo passa rápido. Vida evolui, ambição, maldade cresceu a passos largos. Moleque entra de embalo, fuma, cheira por ibope. Malha quebrado, 5-5 por vício da moral pro choque. Aí por um todos pagam, é a lei do sistema. Sem motivo eles oprimem, ó, imagina o dilema. Pior que esses tipo agora são as referências. As donas dá valor, moleque quer imitar, olha a tragédia da sequência. Eu sei como é que é, por um lado até entendo, não aceito, mas compreendo. Pensa comigo, vem na ideia. Sem escola, sem emprego, pele escura, é só miséria, é presa fácil pro sistema. Mundo do crime, sedução, atalho pra resolver os problemas. É o que ensina o plano, esse é o esquema. Que estimula, manipula, depois banco dos réus, algemas. Grades longas, sentença, Maluco armado é perigoso, mas ainda é aquele que pensa. E assim se vão vários parceiros na roleta russa da rua, por fama, destaque, dinheiro. Pior é saber que não foi o último e nem será o primeiro. É menos um na trincheira, é menos um guerreiro. Mais um atrás da muralha, menos um guerreiro na trincheira, menos um aliado na quebrada, mais um maluco em fim de carreira. Mais um maluco em fim de carreira. Falando no mundão e aquele maluco, mó presença. Pelão cacheado, mó limpeza, pé da 90. Corrente louca, só pano de marca, piso massa. Vagabundo puxava o saco, as donas cera pirava. Aquele até parece que deu certo. Pelo menos não veio aqui ser mais um no inferno. Vixe, nem te conto. Tá na morte lenta, foi derrotado pelo craque, a pedra não brinca, arrebenta. Agora anda pelos cantos feito vira-lata, ó. Perdeu família, mulher, torrou presente, o futuro na lata. Vai saber quantos tá lá pra ajudar, vai saber se alguém colou lá pra somar. Porra nenhuma, mundo do crime é lei de Murici. Cada um cuida de si, se fode todo mundo junto, mas nem pensar em se ajudar, em se unir. É foda, eu sei como é que é. E os parceiros, as coisas boas. Apesar dos pesares, tem gente que o sistema não derrubou nessa porra. Foca na moral, chorão, tá dando um duro. Ligado na eletrônica, tá semeando o futuro. Marco queimado, tá passando no teste. Tá trampando na moral, criando seus pivete. Uns e outros contrariaram a estatística. Não vão ser números pro governo, nem bop pra polícia. Formaram mais um time lá na quebrada. Porra, do jeito que tá, é uma boa pra ocupar o tempo da molecada. E o pessoal que colava com nós antigamente, graças a Deus sobrou uns e outro sobrevivente. O resto, quem não morreu, tá preso, infelizmente. Saudades do meu moleque, ainda tá na escola. Sempre sonhei que ele ia ser um jogueiro bom de bola. Que nada, ele é homem inteirado, observador. PhD em sobrevivência na rua, professor. Cê quer o quê? O moleque cresceu vendo as paradas erradas desde fralda. Cê na comédia cercado de pirangueiros, e os mala da quebrada. Na rua sozinho, criado com a avó. Mãe deu lavando, ele teve que se virar só. É meu camarada, tanto que eu avisei, dei o toque, não adiantou nada. É foda o que você tá me dizendo. Será que ele não vê o que aconteceu comigo? Meu exemplo, o plano é eficaz, agora eu tô ligado. Eu na esquina adiantando fumo com os aliados. Jamais pensei que meu filho colheria o que eu tinha plantado. É, compadre, é o efeito bumerangue. Quem planta vento, colhe tempestade. Se liga aí, teve uma fita aí de um pioneer. Disparou o alarme, ele perdeu o pinote pro boy do jiu-jitsu. Reagiu, tava de cima, ficou no prejuízo. 15 anos, assinou um 5 civic, tentativa de homicídio. Pegou uns meses pesados de São Miguel. Cê tem que ver, voltou revoltado, mais amargo que o fel. Pior é saber que não foi o último, nem será o primeiro. Menos um na trincheira, é menos um guerreiro. Mais um maluco em fim de carreira. Mais um atrás da muralha. Menos um guerreiro na trincheira. Menos um aliado na quebrada. Mais um maluco em fim de carreira. E a nega lá, como ela tá? Por onde andará? Melhor eu nem falar, deixa pra lá. Qual é? Tá me desconhecendo? Fala qual que é, pra mim não tem veneno. Sou cagueta não, cê tá ligado. Tenho nada a ver, mas você é meu irmão, meu aliado verdadeiro. Ela tá juntando um tremendo sem futuro, bicho paia, um pirangueiro, metido a malandrão, dublê de Robin Hood, cheio de babão do lado, mas o nego aqui não se ilude. Sei que ele é língua de cerol, topa tudo por dinheiro, pra sua casa não cair, derrubou vários parceiros. Que safada, né, por mim não nem tanto, mas pelo nosso pivete que anda largado tipo cão sem dono. Sou advogado do diabo não, mas espera lá, cabeça de gelo é melhor parar para pensar. Põe a mão na consciência, é. Lembre que por você ela fez várias presenças. Segurou as pontas até onde dava. Você na balada comendo várias e ela com os pivetes. Sábado à noite sozinha em casa. Cada um tem seus motivos, Deus vai julgar, pode crer. Agora não, mas ela até que tinha um proceder. Esqueceu o 12 que ela segurou no auri por você. Ainda carrega no rosto as marcas de peia. Perdi as contas de quantas vezes veio te visitar aqui na cadeia. Ela te amou de ver e você nem viu isso. Várias vezes levou as transações dentro do... Mas vou te falar a mais pura verdade, meu compadre. Dessas daí na rua tá em falta, é raridade. É maluco, deixa quieto, são águas passadas. A vida segue, cada um tem sua própria caminhada. Pior é saber que você não é o último, nem será o primeiro. É menos um na trincheira, é menos um guerreiro. Mais um atrás da muralha, menos um guerreiro na trincheira, menos um aliado na quebrada, mais um maluco em fim de carreira. Mais um maluco em fim de carreira. Mais um atrás da muralha, menos um guerreiro na trincheira, menos um aliado na quebrada. Mais um maluco em fim de carreira.